sempre esquento pros outros com medo. Tô batendo banho até minha piroca dá uma PC. Faço com os hormônios, mas não quero sair pra te ver os caras dando de verdade, mano. Jogo do bicho não é ilegal, não. É fora da lei, então é mó legal. Rinhas de galo não é imoral. Imoral é saber que a gente se pirocas com mais de 15 centímetros. Fazendo racha em plena rodovia. Eu boto em perigo a sua família. Injeto droga e presta agulha pros amigos. Compartilhar doenças é sempre mais divertido. Eu vendo voto, mas sempre voto nulo. Se tem eleição, eu nunca tô duro. Roubando doce na loja americana. Eu sou um fugido e não tenho grana. Desenhei uma piroca no muro do seu carvalho. Ele não achou graça, eu achei hilário. Entro no busão e pulo a roleta. Eu odeio Crivella. Sou micro-ondas, sempre esquento pros outros comer. Tô batendo banho até minha piroca dá uma PC. Faço gozofone, mas não quero sair pra te ver. Os caras transam de verdade, mano, what the fuck. Famoso micro-ondas, sempre esquento pros outros comer. Tô batendo banho até minha piroca dá uma PC. Faço gozofone, mas não quero sair pra te ver. Os caras transam de verdade, mano, what the fuck. Muro agora cheio que seu lix. Se meu time tá trolando, eu sempre dou barra kicks. Esse mano perguntou o tamanho da rola. Eu não sou um viadinho, cai de boca qualquer porra. Promoção de crack na central. Todos os meus fãs sabem o tamanho do meu pau. Minhas coisas com duas pedras de gelo. Essa música é primeiro punheta de fevereiro. Fui na mina já no desenrolo. Lame meu cozinho enquanto tu cheira meu ovo. Liberdade pros meus irmãos. Eu bato punheta depois faço oração. Nada do que eu falo faz sentido. Eu já chupei todos os meus amigos. Isso foi uma trollagem para cara. Eu tô só gastando. Eu sou famoso micro-ondas, sempre esquento pros outros comer. Tô batendo branco até minha piroca dá uma VC. Faço gozofone, mas não quero sair pra te ver. Os caras transam de verdade, mano, what the fuck. Famoso micro-ondas, sempre esquento pros outros comer. Tô batendo branco até minha piroca dá uma VC. Faço gozofone, mas não quero sair pra te ver. Os caras transam de verdade, mano, what the fuck.